Se você seguir o site, há uma sequência de ministrações desde o primeiro domingo de fevereiro. E essa sequência de ministrações, ela faz sentido, ela é um trilho crescente, progressivo, construtivo, de base doutrinária, de ministrações proféticas. E vale a pena você aproveitar esse tempo e ouvir novamente cada uma daquelas ministrações. E hoje, a ministração é a obra da cruz de Cristo. E eu e você vamos nos lembrando, ou vamos aprendendo um pouco mais sobre o que é a cruz de Cristo. O Império Romano desenvolveu uma das bases doutrinárias, uma das bases de princípios, de ensino sobre direito, que até hoje são consideradas, ou uma base que até hoje é considerada. E mesmo nos dias de Jesus, lá no auge do Império Romano, a justiça romana era muito precisa. E a crucificação era uma condenação para determinados tipos de pessoas, ou determinados tipos de vereditos de condenação, que não tinha escape. Aquele indivíduo, aquela pessoa, certamente havia feito algo contra a sociedade que não tinha outra condenação senão matá-lo e matá-lo na cruz. E apesar de nós podemos estudar inúmeras características da morte na cruz, seja características físicas de quem era crucificado, seja as características legais, as características sociais da crucificação, nós podemos estudar inúmeras características. Eu queria destacar para você, com você, duas coisas. Quem morria na cruz era mesmo um condenado dos mais terríveis. O pior dos crimes, crimes hediondos, ia para a cruz. Porque não havia forma mais cruel de descontar, de fazer alguém pagar por seus crimes, do que a cruz, a morte de cruz. Então, essa primeira característica, ela nos faz pensar muito. Por que que Jesus foi para a pior morte? Não havia outro tipo de condenação mais terrível do que a morte de cruz. Segunda característica, entre inúmeras. As pessoas eram colocadas na cruz com aqueles crimes terríveis. E o império, as autoridades tinham um propósito muito claro. Que todos vejam e não queiram fazer isso. Que todos vejam o que ele fez e como morreu e não queiram fazer isso. Isso é estudado literalmente no conteúdo teórico dessa doutrina da justiça ou do direito romano. A crucificação é uma publicação para toda a sociedade de não se atrevam a fazer isso. Quando Jesus foi colocado na cruz do Calvário, ele estava declarando por livre e espontânea vontade: eu morro no lugar de todos, inclusive aquele que cometeu o mais terrível crime. Eu pago o preço por todos os pecados, por todos os tipos de pecados, por todos os crimes. Ao morrer na cruz do Calvário e derramar o seu sangue, Jesus estava dizendo: eu dou o meu sangue, que é a minha vida, puro, sem culpa, sem dívida. Eu dou o meu sangue por aqueles que pecaram e que têm culpa. O sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo pecado, porque ele foi derramado sobre esta terra. E nós nem poderíamos dizer em determinada instância, injustamente. Jesus não merecia aquela condenação, não era justo ele morrer e pagar, porque ele não tinha pecado nem crime algum. Mas ele se colocou no meu lugar e no seu lugar. Ele disse, eu cumpro a exigência mais elevada da lei. Dos crimes mais comuns ou dos crimes hediondos mais terríveis e inimagináveis, qualquer que seja o crime, está coberto pela condenação, o sacrifício, a morte de Cristo na cruz. Jesus estava dizendo, todos foram alcançados pela morte na cruz. Mas Jesus também estava dizendo, assim como Roma quer que toda a sociedade veja alguém crucificado e não cometa mais esse crime, Jesus também na cruz está declarando, gente, vocês não precisam morrer, vocês não precisam pagar o preço, vocês não precisam ir condenados para a condenação eterna. Está público isso, é tão público que vai dividir o calendário da humanidade o resto da vida, não só na repartição de um país católico, o crucifixo está lá, mas também num país comunista, numa casa só de ateus, não tem como. A cruz está lá, porque qualquer pessoa ao redor do mundo que quiser saber que dia é hoje, vai ter que dizer, hoje é o dia 22 de março de 2020 depois de Cristo. Jesus na cruz, ele disse publicamente, está feito, eu paguei pelo seu pecado. E Jesus também na cruz disse, não é necessário mais nada. A cruz lembra a Satanás de que não é necessário mais nada. O preço já foi pago. Na minha vida e na sua vida, nós precisamos nos lembrar mais da cruz de Cristo. A palavra do Senhor nos diz em 1 Coríntios, capítulo 1, verso 17, porque não me enviou Cristo para batizar, mas para pregar o Evangelho, não com sabedoria de palavra, para que não se anule a cruz de Cristo. Paulo tinha um temor. A cruz de Cristo não pode ser anulada. Como ela poderia ser anulada? Com lucubrações de discursos, de ideologias, de teologias, de linhas, de pensamentos, de discussões, de sabedoria da palavra. Não. O Evangelho de Jesus Cristo é poder de Deus. E Paulo diz assim, eu anuncio o Evangelho não com sabedoria da palavra, não com o meu conhecimento intelectual, não com o meu preparo tão forte, tão grande que eu tive todos esses anos nas escolas, não, eu anuncio no poder do nome de Jesus Cristo, porque desta forma eu não anulo a cruz de Cristo. Paulo está dizendo que há um poder, que há uma instância sobrenatural da cruz de Cristo. No capítulo 1, verso 18 também, ele diz, certamente a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos, é o poder de Deus. A cruz e a obra de Deus em Jesus na cruz do Calvário é poder. A cruz de Cristo marcou a humanidade, dividiu o calendário da humanidade, afetou o mundo espiritual de forma irreversível e eterna. Agora, nesse exato momento, nas regiões celestes, o império das trevas sabe que já não há mais esperança para ele, porque o que foi feito na cruz do Calvário era o mais elevado ato de pagamento do crime, da dívida, dos pecados. E se eles usavam a cruz para dizer a toda a sociedade: olha, não façam isso, a cruz anuncia hoje, está feito, não precisa ninguém mais morrer, e não precisa ninguém mais ser condenado. Por isso eu e você somos convidados a crer na cruz de Cristo, na obra de Cristo no Calvário, o derramar do seu sangue. Gálatas diz, versículo 6, capítulo 6, versículo 14 de Gálatas: mas longe esteja de mim gloriar-me, senão na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, pela qual o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. Ficou explícito, ficou publicado diante da sociedade, no mundo inteiro e em todas as eras. A cruz de Cristo faz com que eu esteja morto, crucificado para o mundo, e o mundo morto para mim. Já não vivo eu mais essa vida, já não sou eu quem vivo mais, mas Cristo vive em mim. E essa é uma convicção que começa pela forma de pensar. Eu decido pensar assim, e eu só posso pensar assim se eu parar para obter o conhecimento, para ouvir o Evangelho e para pensar. E eu decido nessa manhã pensar que a cruz de Cristo, a obra de Cristo naquela cruz, é suficiente para me limpar, para me perdoar, para me libertar, para me salvar. Então eu digo como Paulo: eu me glorio na cruz de Cristo, pela qual o mundo está crucificado para mim, e eu para o mundo. O Geraldo gosta sempre de usar essa expressão: eu fui estragado para o mundo. E nós vamos sendo realmente, nos tornando incompatíveis para esse mundo. Isso está publicado na cruz de Cristo. Filipenses capítulo 3, o verso 17 diz assim: irmãos, sede imitadores meus e observai os que andam segundo o modelo que tendes em nós, pois muitos andam entre nós, dos quais repetidas vezes eu vos dizia e agora vos digo, até chorando, que são inimigos da cruz de Cristo. Muitos andam entre nós, dos quais repetidas vezes eu vos dizia e agora vos digo, até chorando, são inimigos da cruz de Cristo. Talvez você nunca tenha ouvido ou prestado atenção ou não se lembre dessa expressão: existem inimigos da cruz. Naqueles dias, naquele dia, os sacerdotes pensaram, um deles sugeriu: não vão matar esse homem hoje, não ponha na cruz. Tem festa, o povo está muito alvoroçado. O maligno sabia do que poderia acontecer. O maligno não sabia do que ia acontecer, mas ele sabia que tinha a possibilidade de Deus ter armado alguma. Era muito para ele: será que eu vou vencer? Será que ele vai se entregar na cruz? Será que, mas é possível que aconteça. O inimigo sabia que se por acaso Jesus realmente morresse e derramasse o seu sangue puro e inocente, ele podia salvar a humanidade. Aqueles sacerdotes até gostariam de impedir Jesus, mas todo esse argumento ou toda essa ideia, ela se consolida quando você lê a palavra do Senhor e diz Jesus declarando: Pai, a ti entrego o meu espírito. Está consumado, está feito. Mas alguém gritou para Jesus: salva-te a ti mesmo, desce da cruz. Inimigos da cruz são aqueles que não querem aceitar e aqueles que não querem se submeter à cruz de Cristo. A cruz de Cristo implica num princípio, num ensino que eu tenho compartilhado aqui e chamo de autoridade da cruz. Todo cristão precisa estar debaixo da autoridade da cruz, autoridade da palavra e autoridade do corpo. A autoridade da cruz nos anuncia que tudo que eu quiser conquistar nessa vida passa por um caminho de renúncia. E se eu e você queremos renunciar a um mundo de coisas, não queremos tomar a nossa cruz todos os dias e seguir a Cristo, nós somos chamados na Bíblia de inimigos da cruz. Talvez alguém esteja sendo inimigo da cruz sem saber, porque nunca parou para saber sobre a cruz, sobre o sacrifício de Jesus. Paulo diz: irmãos, sede imitadores meus e observai os que andam segundo o modelo que tendes em nós, pois muitos andam entre nós, e eu tenho falado isso chorando, que são inimigos da cruz de Cristo. Versículo 10: o destino deles é a perdição, o Deus deles é o ventre, e a glória deles está na sua infâmia, visto que só se preocupam com as coisas terrenas. E aqui a gente chega no ponto, no cerne, no alvo do que o Senhor quer nos dizer nesta manhã. Se eu ando preocupado só com as coisas terrenas, talvez eu seja um inimigo da cruz, porque todas as vezes que eu me exponho, me submeto à autoridade da cruz e entro num caminho de renúncia e me rendo ao governo de Jesus Cristo, Ele me salva. Todas as vezes que eu me rendo, eu me faço discípulo de Cristo. Eu me torno um com Cristo na morte, então eu me tornarei um com Ele na ressurreição. Mas todas as vezes que eu decido só me preocupar com as coisas terrenas, eu não dou conta de abrir mão de nada. Pelo contrário, eu entro num nível de estresse, de preocupação, de angústia. E eu tomo meus rumos, eu tomo minha direção, eu tomo minhas decisões, e eu nem quero saber de Deus. De vez em quando, se as coisas apertarem muito, eu até peço alguém para orar por mim, para, ai pastor, mas o Senhor quer muito mais para mim e para você. O Senhor não quer que eu e você sejamos inimigos da cruz, mas que saibamos sobre a cruz, que entendamos o sacrifício de Cristo na cruz, que recebamos o sacrifício de Cristo na cruz, que vivamos prostrados diante dele, renunciando aos pés da cruz, que não sejamos inimigos da cruz. Isso tem uma relação direta com nos preocupar com as coisas terrenas. Senhor, vem um medo, vem. Irmão, vem uma preocupação natural, um medo natural, uma certa ansiedade, vem às vezes um agito. Esses dias, teve dia lá que eu estava meio agitado, meus filhos viram, minha esposa viu, estou agitado, e em todo tempo, se alguém perguntasse, ela me perguntou, você está preocupado? Não, eu não estou preocupado, mas vem uma certa, e se eu dou atenção àquela agitação, é capaz de eu começar a pensar coisas que vão me deixar preocupado, e daí a pouco eu tiro os olhos de Cristo, eu tiro os olhos da cruz, eu desço da cruz, e eu vou querer fazer as coisas com a força do meu braço, mas o tempo todo eu tenho que me lembrar, você tem que se lembrar do que Jesus disse: se você quiser entrar no meu reino, negue-se a si mesmo, tome todos os dias a sua cruz e siga-me. Mas se você não tomar a sua cruz, você se torna inimigo da cruz de Cristo. E como é que eu identifico isso na prática? Eu só estou muito preocupado com as coisas terrenas. Temos que parar, temos que fechar, temos que estancar algumas atividades, temos que ficar em casa, mas você não vai ficar angustiado, você não vai ficar preocupado com as coisas terrenas, você vai entrar numa nova dimensão, Senhor, pela cruz de Cristo. pelo caminho aberto por Ele naquela cruz, que é o Seu sangue, novo e vivo caminho. Eu entro na Tua presença e eu quero experiências profundas com o Senhor, porque eu não quero continuar sendo uma pessoa só preocupada com coisas terrenas, mas eu quero olhar para a cruz de Cristo, firmemente olhando para Ele, autor e consumador da minha fé, e descansar. A cruz era a condenação mais elevada. A cruz era a publicação do crime e de uma ameaça: não entre mais nisso. A cruz realmente é o símbolo do que Cristo fez por mim e por você. Nossas dívidas foram pagas. Repartição no crucifixo da casa de alguém, as que ainda conseguimos fazer, fazemos de forma adaptada, mas tudo foi paralisado. E quem tem como, quem tem que trabalhar, como a gente vê os médicos, os policiais, as autoridades, pessoas que estão aí, o motorista de ônibus está trabalhando debaixo de um regime especial, de uma condição especial, de um temor muito grande, porque todas as atividades foram paralisadas. E eu fiquei pensando, quantas atividades. Olha a universidade, a infinidade de pessoas e de atividades. Olha os bancos, as instituições financeiras. Olha o Supremo, as instituições jurídicas do judiciário. Olha lá o governo, as instituições do governo. Tudo paralisado. As empresas, sua empresa. Tem alguém aí tentando manter a empresa funcionando. Não, vai dar tudo certo, vamos seguindo. Mas você vai ter que parar. E não estamos falando de falta de fé, estamos falando de algo que Deus permitiu que a humanidade vivesse. O mundo inteiro está tendo que parar. E o que mais eu e você precisamos olhar é para a obra, o sacrifício de Cristo, o sangue do Cordeiro e Jesus. E nessa manhã eu e você somos desafiados a olhar para a cruz de Cristo e a declarar: eu me rendo, Senhor, ao que o Senhor fez naquele lugar. Com o teu sacrifício na cruz do Calvário, eu fui livrado da condenação. Com a obra do Senhor naquela cruz, eu posso proclamar vitória em Cristo Jesus sobre meus medos, sobre minhas tristezas, sobre minhas enfermidades, sobre meus desafios, vitória sobre a carne, sobre o pecado, sobre o mundo. E Senhor, eu decido nessa manhã prestar atenção nisso. Eu não quero ser inimigo da cruz de Cristo, eu não quero viver preocupado com as coisas terrenas, eu quero todos os dias tomar a minha cruz e te seguir. Tomar a cruz não é mais subir naquele madeiro, porque Jesus estava anunciando: ninguém precisa mais fazer isso. Tomar a minha cruz não é suportar a pessoa difícil que você tem aí na sua família. Tomar a cruz não é seguir a sina que você acha que tem sobre si. Tomar a cruz, entrar por um caminho de renúncia e dizer: eu me rendo, Senhor, a Ti. Nessa manhã, esse altar que eu e você levantamos diante de Deus, é um altar de fogo, de poder, de graça, de unção. Senhor, eu me rendo. Você pode fechar os seus olhos, você pode ter um tempo orando ao Senhor. Convido você a ter um tempo orando, só você, não deixa nada. Peça alguém que esteja aí fazendo alguma coisa à sua volta: não, por favor, eu quero um tempo só com o Senhor. Olha o Senhor. Espírito Santo, não é o pastor ministrando que me convence. Não é um sentimento, um toque emocional que me convence, ao teu Espírito quem vem para convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. E eu peço que o Senhor me convença da minha condição, dos meus pecados, das minhas preocupações, porque eu não quero ser inimigo da cruz, eu quero descansar, eu quero entrar por esse caminho de renúncia. Sempre que eu me achego à tua presença, eu contemplo tua beleza, formosura e poder. Graça sobre graça que me toca, me quebranta, me renova, me incendeia e traz luz. Miserável pecador que sou, não deveria nem te ver, mas sou tomado pela mão. Como poderia eu pagar tão grande feito, o Cordeiro na cruz? Só me resta entregar minha vida, oferenda, sacrifício, por amor viver pra ti. Grato, eu sou grato, por tudo que fizeste a mim. Grato, eternamente grato, simplesmente pelo que tu és. Soberano, grandioso, iluminado Pai, o Rei dos Reis, que se fez como eu e aqui viveu, só pra me resgatar, meu Salvador. Grato, eu sou grato por tudo que fizeste a mim. Grato, eternamente grato, simplesmente pelo que tu és. Soberano, grandioso, iluminado Pai, o Rei dos Reis, fez como eu e aqui viveu, só pra me resgatar, meu Salvador. Só pra me resgatar, meu Salvador. Só pra me resgatar, meu Salvador. Pai, nesta manhã nós nos unimos diante do Senhor. Cada um que me assiste, não apenas me assiste, mas está diante do Senhor nesse momento, e a minha oração, minha intercessão é que o teu evangelho proclamado, eu sou só o carteiro, o atalaia. O teu evangelho é que tem poder, então o teu evangelho anunciado em meio a tantas fake news, a tantas notícias difíceis, a tanta desordem das informações, o teu evangelho puro, verdadeiro, proclamado, que alcance o coração de cada um de nós, daqueles que vão assistir posteriormente, daqueles que vão pegar só um pedacinho, não importa, Senhor, que o teu evangelho alcance cada um de nós e seja poder para salvação, poder para transformação. É o que nós oramos, é o que nós pedimos ao Senhor nesta manhã. Com muita alegria, com muita honra, Senhor, tão contente. contente, tão satisfeito, tão realizado, Senhor. Eu proclamo o Teu Evangelho junto com meus irmãos que não estão no microfone, mas estão comigo proclamando em cada um dos seus afazeres, das suas tarefas tecnológicas aqui. Nós proclamamos nesta manhã sobre a vida da Tua igreja, sobre a vida, Senhor, de cada pessoa que nos assiste, que o Evangelho do Senhor poderoso, transformador, entre, traga luz, ilumine, transforme, gere salvação, e que a cruz de Cristo nessa manhã seja mesmo, Senhor, algo poderoso dentro de nós, não apenas o crucifixo no peito, não apenas, Senhor, um artefato lá na parede, mas, Senhor, não um símbolo, mas algo real no nosso espírito, nos lembrando que Jesus morreu, pagou o preço, nos libertou, nos retirou a condenação, o escrito que estava de dívida sobre nós foi rasgado e nós estamos livres para viver com Cristo. Portanto, Senhor, não vamos viver preocupados, agarrados às coisas terrenas. Como Paulo diz em Colossenses, se verdadeiramente fostes ressuscitado com Cristo Jesus, buscai as coisas que são do alto e não as que são da terra. Nós exercitamos, Senhor, nestes dias, esta direção, essa intenção, essa aplicação pessoal da Tua palavra, Senhor, descansando em Ti e Te buscando acima de todas as coisas. Em nome de Jesus, para a glória do Senhor Jesus. É a oração que fazemos. Senhor, nós queremos abençoar a semana de cada um. Nós queremos orar por aqueles que estão enfermos. Nós queremos orar por aqueles que estão nos hospitais. Nós queremos orar por aqueles que estão em lugares de risco ou em condições de risco. Nós queremos ministrar, Senhor, que sempre haja, Senhor, um escape, um servo do Senhor, alguém cheio do Teu Espírito Santo para orar, para ministrar, para conduzir a salvação, para proclamar saúde, para proclamar bênção. Senhor, e sempre haja, Senhor, alguém que nos inspira a olhar firmemente para Cristo, o autor e consumador da nossa fé. Alguém que todos os dias nos inspira, Senhor, nas dificuldades, nos dilemas, nos desafios dentro de casa, a nos rendermos à cruz de Cristo. E a adorarmos, a agradecermos, cultuarmos, exaltarmos ao Senhor, porque Tu és a nossa fonte, Tu és a nossa vida, Tu és o nosso Senhor. Em nome de Jesus que oramos, Senhor, em nome de Jesus que declaramos. Esteja sobre vocês, toda sua casa, todos esses dias. Se você crê, recebe, diga amém. Estenda suas mãos e profetize sobre quem está aí perto de você. Se você porventura estiver sozinho, profetize sobre seus vizinhos, sobre a cidade, sobre o Brasil. Abençoe o presidente, abençoe as autoridades, abençoe o governador, abençoe o prefeito. Não amaldiçoe, não critique, abençoe. Abençoe. No Brasil inteiro, todas as pessoas, todas, têm um propósito, têm um desejo de ver Deus atuando, de ver a situação mudando. E quem pode estar trabalhando para isso? E as autoridades estão trabalhando para isso. Então, abençoe, abençoe, abençoe, abençoe, abençoe. A palavra do Senhor diz assim: se o meu povo que se chama pelo meu nome orar, se humilhar, confessar os seus pecados, se arrepender, eu ouvirei do céu e sararei a sua terra. Há uma promessa do Senhor que vai sarar a terra. Nós encerramos cantando.